E, velho, eu tava vendo os vídeos, tem uma compilação, que acho que tem todos os personagens de anime que existem, assim, os dubladores falando morra, Seiya, seu viadinho. É muito bom, cara. Até a Tena não, aquela piranha que o Seiya pegava falando morra, Seiya. É muito bom. A China. O mais engraçado é que o dublador é o pai do Saga, é o pai do dublador do Seiya, né? Então, o negócio fica em família. Muito bom. Não, morra, Seiya, seu viadinho! Morra, Seiya, seu viadinho!